abaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada pelo erro do é que é verdade. Ora então, são 14 horas e 16 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, hoje somos o 9 de novembro. Como o tempo passa a correr. Estamos aqui, estamos no Natal, hein? Então até lá vamos ficar sempre com uma boa disposição e ser sempre positivos para que tudo nos corra bem. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita, que vai ser um xarope para este tempo de inverno, para todos vocês. Ora então, vamos ficar com a boa disposição e a boa música portuguesa, aqui vamos ficar com o Toca e Dança, este malhão, assim é que é, Toca a Dançar, vamos lá. Minha mão e direção bem. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dança 96.2. La FM. La FM en couleur. Crem pra te refrescar. Ai, banana, vê se engol, vê se engol, vê se engol. Lille, 96.2. La FM en couleur. Muito bem, 14 horas e 32 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Muito bem. Ora então, vamos ficar aqui com um disco pedido, que é da parte de Manu de Araújo, para seu marido, para seus filhos, seus netos e para toda a sua família e para todo o auditório da Rádio Arcanciel 96.2 e para todos os animadores. O meu muito obrigada. E para todos os seus colegas de trabalho, incluindo o seu patrão, como francês, que gosta muito de ouvir as nossas músicas. Ora então, aqui vai Tony Carreira, Coração Perdido. Ora bom, esperamos que não se percam todos. Ora então, fiquem bem, até já. Sei que tens passado à minha porta, tens-me procurado por aí. Mas hoje o que fazes não me importa. Quero até que penses que morri. Quando tu escolheste outro caminho, tanto que eu chorei a implorar, para não me tirares do teu destino. Mas tu foste embora sem ligar. Hoje estás com ele, por mim a chorar. Vamos ouvir, quero ver a dançar no fim. Vamos ouvir, aqui o dançar é bom.

Ora, é muito bem. Ora, são 14 horas e 47 minutos. Como o tempo passa a correr. Ora, bom, tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte do Sr. Joaquim de Sousa, que pediu uma música. Vou-lhe passar aqui um folclore que tem pelo título Meninas, vamos ouvir. Parece que é assim. Ora, então, para ele, para os seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhecem, espalhados pelos os quatro cantos do mundo. E para todo o auditório da Rádio Arcanciel 96.2, que já foi um grande sócio, e acho que ainda continua a ser, desta nossa rádio que nos dá muita alegria com as boas músicas e as boas disposições aqui de todos nós. Ora então, fiquem bem, até já, e vamos escutar. Até já. bem, muito bem. Ora então, são 14 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Muito bem. Ora então, vamos ficar com o nosso artista, que já foi, e que Joaquim Sena, que vai de passar para todas as mães do mundo, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Assim é que é. Ora bem, para a sua mãe e para todas as mães, Joaquim Sena, e para todo o auditório, todas as mães, não é? E para todas as pessoas amigas que o conhecem. Para todas as mães, então, Joaquim Sena, mãe, eu te agradeço. Então, até já. Vamos escutar. Especial para a sua mãe, Maria Antónia Dias. Muito bem, ora são 15 horas e 2 minutos. Eu ainda vou passar aqui uma dedicatória que vamos na onda da Rádio Arcanciel até Portugal. Felgueiras, Maria de Fátima, que pede uma dedicatória do nosso grande artista Fernando Martins. Ora então, Felgueiras é a minha terra. Para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigado. E para todas as pessoas de Felgueiras, ora, o meu muito obrigado por estarem sempre na companhia da Rádio Arcanciel 96.2 e espalhados pelos quatro cantos do mundo. Assim é que é, através da internet, não é? Pronto, mas então vamos escutar. Fiquem bem, até já. bem, 15 horas e 8 minutos. Ora então, vamos à minha receita da culinária de hoje. Hoje vai ser uma receita para passarmos todos bom, o bom este inverno. Porque arruma com o vírus, dá-nos uma boa energia. E então, vamos lá então. É um xarope que eu vou dar a minha receita para vocês prepararem. Ora então, vamos pegar mais ou menos num quarteirão de bagaço, aguardente, vá lá. E de seguida vamos, pomos no, numa garrafinha, que é para ir ao congelador, atenção, que é para meter no congelador. Uma garrafinha ou no, aqueles frascos, como vocês quiserem. Então viramos lá um quarto de bagaço. Não pode ser muita quantidade, porque é para ir para o congelador. E não é necessidade. Quando acabar, vai fazer outra, se quiser. Se gostar, eu acho que vão gostar. Eu adoro. Então, vamos pegar em duas... O bagaço já está dentro do, da embalagem. E vamos pegar num duas colheres de sopa. De comer a sopa. De comermos a sopa. Não é de tirar a sopa. É de comermos a sopa cheias de mel. E metemos dentro do frasco ou da garrafa que vocês têm o bagaço lá dentro. E de seguida, pomos duas colherinhas daquelas de comemos a sobremesa, de canela. E então, vamos tampar o frasco ou a garrafinha e bem mexer, tudo bem mexido, porque o mel é um bocadinho complicado para desenvolver juntamente com o bagaço. E então, mexemos sempre bem mexido, meio mexido, até que esteja mais ou menos o mel derretido, não é? Lá dentro do bagaço, juntamente com a canela. De seguida, vamos pegar nisso e metemos no congelador. E quando tomamos o nosso café, no fim de tomar o café, e mesmo sem ser que não tome o café, há muita gente que à noite não pode tomar café, pode beber um bocadinho desse bagaço. Deita um bocadinho no cálice, tira do congelador, mexe bem mexido antes de deitar ao cálice e bebe. Olhe, é uma ótima receita para o nosso tempo de inverno que vamos começar. Ora então, espero que todos gostem e que lhes faça tudo muito bem, que imite a constipação. Ora então, fiquem bem e vamos então continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui até às 16 horas. Ora então, até já. Mas onde é que tu pensas que vais? Eu vou ter que abandonar, tenho uma hora de consulta às 5, vou ter que abandonar. A minha casa corre perigo de ir, Deus me livre. Doutora, como estou afinal? Dos exames que fiz, como foi o resultado? Pelo que vi, isto é tudo muito mal. Nem sei o que lhe diga, isto é tudo a dar errado. Coração bate atrapalhado, colesterol elevado. Tenho um pulmão queimado e o rim está parado. E o fígado, esse nem foi encontrado. Queres saber o conselho vou-lhe dar? Cigarros nunca mais, a cachaça nem cheirar. Se queres saber o conselho vou-lhe dar? Cigarros nunca mais, e a cachaça nem cheirar. Mas que desgraça havia de acontecer. Tanto gosto de cachaça, não a posso mais beber. Bota maduro em copo amaral. Agora só bebo vinho, a cachaça faz-me mal. Na taberna, até o melhor amigo estranhou e perguntou: o que se passa contigo? Fui ao doutor e este me proibiu de beber e de fumar. Dos resultados que viu,

Ora, muito bem, sim senhora, 15 horas e 33 e 7 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Amarante és minha terra, para todos os amarantinos que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, uma continuação de uma boa tarde, fiquem bem, até já, vamos escutar. Então vamos ficar aqui com a nossa grande artista, Linda de Souza, Tiro Liro, Tiro Lá. Muito bem. Este é pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, então vamos escutar. Fiquem bem, até já. J'étais petite, petite, petite. En allant à l'école, je chantais ce refrain. N'étais-je à ma grand-mère, grand-mère, grand-mère. La preuve en est nadère sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je ne trappais jamais de zéro. Il a ici, mais j'ai au tirou-lirou-lirou. Qu'est-ce que j'ai au tirou-lirou-lirou.

Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Para a semana, se Deus quiser, cá estarei novamente com vocês. Ora, espero que tenham uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, tudo do melhor. Vos desejo uma continuação de uma boa tarde e até já. Ficar com um bocadinho com mais dia do céu, eu não sei mais. Até já. Ora então, uma continuação de uma boa semana e um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Acima de espécie, com um beijinho de saúde para todos vocês que estão à escuta da emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, assim vos deixo com a RTP Internacional.